Unidade 4. Automação estratégica. 4.1. Geração de planilhas financeiras. Sejam bem-vindos à Unidade 4, onde exploraremos o poder da IA generativa de texto para automatizar tarefas estratégicas no mundo dos negócios. Nesta sessão, vamos mergulhar na geração de planilhas financeiras, uma aplicação que pode revolucionar a maneira como organizamos e analisamos dados financeiros. Preparem-se para dominar as ferramentas e técnicas que permitem transformar textos em planilhas eficientes. 4.1. O que é a geração de planilhas financeiras com inteligência artificial? Planilhas financeiras são ferramentas essenciais para qualquer negócio, auxiliando na gestão de recursos, projeções de receitas e despesas, análise de investimentos e tomada de decisões estratégicas. No entanto, criar e atualizar planilhas manualmente pode ser uma tarefa tediosa e propensa a erros. É aí que entra a IA generativa de texto. Com ela, podemos automatizar a geração de planilhas a partir de dados textuais, como relatórios, extratos bancários e descrições de transações. Planilhas financeiras são amplamente utilizadas para gestão de receitas, despesas, investimentos e projeções em ambientes profissionais e pessoais. Com o uso da IA, o processo de criação de planilhas é significativamente automatizado, permitindo organização, cálculos e visualização em questão de minutos. Como a IA ajuda? Organiza dados de maneira estruturada, adiciona cálculos automáticos, como somas e médias, gera gráficos para visualização de tendências financeiras.